de mim. Faço tudo pra te esquecer, me enganar, me escondo dos amigos pra ninguém notar. E ainda tremo toda quando falo de você. E não sinto solidão, que curei meu coração. Vem correndo me amar, só você sabe cuidar de mim.